Na na na na na na na na, hey, goodbye. Na na na na na na na na, hey, goodbye. Na na na na na na na na na na na. Naquele dia não haverá tempo para você dizer adeus para ninguém, porque ele virá como um ladrão para levar a sua igreja. Então tá na hora de você parar e ouvir a voz que clama pelo Brasil e reconhecer que Jesus Cristo é o único salvador da sua vida. Goodbye. Acabamos de apresentar A Voz do Brasil. Boa noite.